nova direita. Israel Leda Fortiva. Após o Brasil 10, Papa Alfa e Tiana 61 Bádia, Brasil 44, conforme a rota do plano. Transponder 5435, chama Romano 20-08. Só 3 vezes sabe se você está mesmo correto, está em pronto no portão 02. Está pronto no portão 02, então, 02. Tarsio Gol no 556, hotel B 172 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna Campinas. 3 e 20, Campinas, confirma hotel B? 172. Autorizar parte até o ponto de espera, via parte 1 Inter, quando lá torre 118 decimal 95, assiste de altímetro na 021. Parte 1 Inter, ponto de espera da 10, 118, 95, 1021 no Gol no 556. Na 620, aciona identificação e a chegada mar e desça para o nível de voo 080, o ajuste 1021. Para 080-6200 via mar. Ao estacionar, fica 13. Toda 3290, confirma efetuando o desvio. Ah, só um pequeno desvio, assim, estamos voltando já aí na proa de à direita aqui de novo. 3290, ciência após desvio, voo Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste 1021, autorizado ELS XUI da pista 10, reporte estabilizado. Ô tio, então, após desvio daqui, esquina de voo à direita é Duna e Chicom estabilizado ELS XUI, 3290. Quatro 207, chama o centro Recife, sequência 1251, alterna 1-3395. Aeronave chama o controle? Não, a gente vai ficar de 7,6. Autorizado, o azul 4076, reduz a velocidade para 2309. 2309. Pronto. Voo no 556, autorizado. Olha aí, decolar pistão no 0, vento no 40 graus, 1-2. 740 com 12, a linha da cola dá 1-0, voo no 556. Autorizado, curso no portão 1, no Samitax. 60 para 60 ou 962. Como 962, desça para 4 mil pés, o ajuste no 021. Azul 9305, confirme se tem condições de voar na proa do Serra Vitor 363. Serra Vitor 363? Afirmativa. Corrigindo, Alfa Romeo 363. Ah, ok. Afirmo, tem condições. Autorizado na presente, voar na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363 para o Azul 9305. Azul 4076, desça para nível de voo 050, reduza a velocidade para 2109. 050, reduzindo 2109. O prazo para frente do prazo para o prazo. Faça gol, 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida, Boeing 738. Controle Salvador, boa, dia. Boa tarde, bom 556, 1500 na AEL. Voo no 556, contato radar na decolagem, sua via saindo da AEL para o nível de voo 360. AEL 360, bom 556. NR 6200, desça para o nível de voo 060. 060, 6200. Estabilizado, 3290. 3290, complete a final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Chama a torre, Salvador, 1895. Pode prosseguir na descida 962. Voo 962, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 90, reporte com estabilizada. Operação estabilizada, 2000. Voo 113750, confirme alternativo. Autorizado ataque até o ponto de espera, baixo 1 no INCA, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altimetro no 021. Salvador, boa tarde, o TAN 3290 passando o índice R estabilizado. TAN 3290, boa tarde, vou autorizado a pista na 0, ventando 40 graus e na 0 noite. Livre, pouso no 03290, tá. Voo 1556, suba restrito ao nível de voo 340. Restrito nível 340, voo 556. Salvador 6356, transfere, está cruzando 180, em descida 750, com informação. Canar 6356, acione identificação via chegada a Mari, deixa para o nível de voo 070, o ajuste 1021. 070-621, é a 3 Romeu Oscar Bravo, mantém-se em condições visuais, 500 pés. O cruzamento será autorizado entre Simbra e Duna para não interferir na, com as aproximações. Reporte no local de sobrevoo. Após o gol autorizado, tá? O mesmo está procedendo agora para o ponto de vista. O 4076 desce para 3.000 pés, o ajuste no 021. 3.021. Prossiga, guardião 01. Gente, guardião 01. Agora você sinalizar a linha, tem pista na 0. Ah, pode sinalizar, não vai estar Novo, 4076, reduza a velocidade para 1909. Reduzindo 909, 4076. Direita, Solo 02, direita, Solo 1, 21.9. Direita, 21.9, 3090. 962, complete a final do procedimento ILS X-Ray. Chame torre em 1.8.95, toma o tráfego abaixo do senhor, mantendo 500 pés. Um helicóptero não irá interferir na sua aproximação. 19.18.95, ativo 1.9.95. Pode continuar descendo, hoje é 6200. M2200, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 4021, 6200. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado ele a sexo da pistão no 0, reporte estabilizado, reduz a velocidade para 1809. 2000, motor estabilizado, reduzindo 4076, azul. Torre 6356, pode fazer o RNAV da 10? Ativo, Oxanar 6356, aguarde para autorização do RNAV. Bora. Voo 6200, chame final Salvador, na frequência 119.8. 198, Ocean Air 6200. 1556, chame o centro Recife, frequência 1251, alternando 3395. 251-3395. Voo 790, decolou 03, controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, 790, bom dia. Bom dia, Gona 790, perfil Boca 2, passa 1200. 790, contato radar na decolagem, suba via saída Boca para o nível de voo 370. 37, Boca 1790. Controle 6200, sem contato, 798, aqui ninguém responde. Oceaner 6200, tente novamente na frequência 199.8. Ok, vamos lá de novo. LS Azul 4076. 4076, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1.8.95. 1895, 4076. Azul 4463, na escuta. Torre Salvador, bom dia, Azul 4076, LS X-Ray. Azul 4076, bom dia, quanto tempo de aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, 4076. Voo 1962, sala 05, direita, solo 1, 21.9. 209, 9. Fala, Gono 864, autorização, motel. Gono 962, de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Juliette, 9. Fala, Gono 864. 864, mantém a escuta e guarda-corpo. 3 horas e 34 minutos, observando o galeão. Fala com o pior solicitação do 864. Gol no 864. Mantenha escuta e aguarda a cópia. Tá ok, obrigado. Então 3895, direita via Índia, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0, 21, no bom voo. Índia 3895 no 0, 21, bom trabalho, por próxima pista. Então 3290 via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3290. Juliette 962. Juliette, Juliette, portão 7, gol no 962. Portão 7, 962. Já continua a aproximação, número 2 com suspeitamento? Bem. Azul 4463, copia Léo. Ao 8. 698, via Golf 677, pode conforme rota. Decola pistão na zero, curva direita, cumpre o perfil de saída coral, aciona o transponder 0277, controle 120, decimal 80. Deixa autorizado Léo, nível 180, decola da pista no zero, curva direita, subida coral, aerovia Golf 677. Aciona 0277, controle 120, decimal 8, azul 4463. Correto, azul 4463, reporta pronto, portão 1. Sou 1790, vou na Pro do Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, 1790. Uno 790, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 12545, Uno 790. Do 076, sola 08, direita, sola 1, 21, decimal 9. 219, direita, 4076. Azul 4076, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 4076. Gol no 864, cópia. Prossiga. Gol no 864, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, nível 370, via Pedro 17. Decola pistão na 0, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Gia Maracaju, aciona 5463, controle Salvador, Pérez 120, decimal 8. 370 autorizado para Maceió, autorizou 17, decola da 10, Pucajão, Moracaju. Aciona 5463, 19-1208 ao contrário. Correção, pronto. Ah, vou Itape. A Romeu, Romeu Oscar Bravo, está ciente da área proibida de Caramaçari? Gente, revisar a área proibida de Caramaçari. Salvador, está na área 200, lembrou? Oxiname 200, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa e Juliette, portão 8. Olá, autorizado, até a 329. Para pushback gol no 864. Aguardo, no 864. Com 864, autorizado portão 5, rebote para a livre no 5, 864. Azul 4463, posição 01. Autorizado, azul 4463, chama o táxi. Autorizado 4463. Alfa Romeo, Romeo Oscar Bravo, confirme a prova, está mantendo. A gente informa que nesta prova o senhor irá ingressar na área proibida de Camaçari. Evite a área proibida saindo com... Tantra 3216, chame final Salvador na frequência 119.8. 356 livrou a nossa escuta. Chename 356, táxi V Alfa, chamando para Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 356. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 251-3395, boa tarde. Juliette 6356. Ô, Xanã 63, mas tem condições de prosseguir via Juliette, segurança? Tem condição, não entendi. Se prosseguir via Juliette, é o certo. Sim, autorizado, então, via Juliette e remoto 104, pode principal. Remoto 104, ganhando. Quando o táxi azul 4463, 109 a bordo, 2:52, alterna Salvador. É Isso, 4463, direita via Índia, ponto de espera 1-1-8-3-9-5, ajuste no 020 agora, bom voo. 1-0-2-0, via Índia, ponto de espera no 022-95, azul, 4463, obrigado, bom dia. Taxi Gono 864, 173 a bordo, 2:20, Salvador. O ponto de espera da pista na 0 Xemia Torre, no 8395, ajuste na 020. Pega o azul 1:20, obrigado. Alaska Bravo. Gente, Romeu Alaska Bravo, evitar a proibida de Camaçari, reporte 20 de Salvador. Salvador, boa, azul 4463, ponto de espera pronto. Azul 463, a linha decola, flexiona 0, ventando 50 graus, 109. A linha decola no 0, azul 4463. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prossiga. Este táxi se matou, eu não noite desse 95. Eco Serra. Gente, a BSR é partindo para fazer o cruzamento. Minha 24, autorizado. Se é Bravo Romeu Juliette, nível 360, decolagem pistão na 0, curva direita, perfil de saída da El. Da El, lida após BDEV, pesou 44 via, após conforme a rota. Aciana 5470, controle 120, décima 8. Romeu Fox da Sierra, aciona o código 0255. Direita, saída da El, Vieda, Bidev, Pêndulo 44, intenta pelo meio. 5470, transponde ao 208, Oxanem, 6254. Correto, Oxanem, 6254, reposa pronto, botão 4. Mostrar, 6254. Nova Zero, boa tarde, voo no 2067, formação Papá, 360, Guarulhos. Voo 2067, prepara a saída da El e guarda a Copa Guarulhos. Escuta, 2067. Agora sim, recebo o Fox Eco Sierra. O Fox Eco Sierra aciona o código 0255 e confirma a sua posição. Oi, Salvador, Otan, 3216, Baixar Tramando, boa tarde. 3216, boa tarde, mas autorizado, pistão 0, pistão no 40 graus, no 119. Pistão no 0, 3216. Azul 4463, decolou os 25, controle 1-20-8, bom voo. 208, bom dia, 4463. Bom, 1864, após o Airbus da Sana na final, serizada linha e manter pista na 0. Posso estar ali e manter o 7 do 1864. Sobe via Coral para o nível 1-80, solicita como final 1-40, 4463. Azul 4463, suba e mantenha o nível de voo 1-40. 1-40 autorizado, 4463. Papa Romeu Oscar Bravo, não há tráfego a reportar no setor, serviço radar encerrado 20 milhas. Nordeste de Salvador, tem a frequência livre para auto-coordenação, chame no regresso. 2067, copy. Copia, 2067. 2067, autorizado Guarulhos, nível 360. Via Pés do Luna 0, Papa Alfa Índia, DCP Umbade. Pés do Luna 44, conforme rota. Decolagem na 0, curva à direita. Da El, Lida Mote, copy, fio de saída. Acena 5473, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos. 360, Brasilô 10, Papau, Painzão, Bade, Brasilô 44, conforme. Bel, Leda, Motiva, Decola, 10, curva direita, 5473, 2080, gol 2067. Correto, gol 2067, uma pronta, portão 10. 2067. Meu Fox XR, cheque do transponder, não recebo mesmo. Recebo o transponder, porém não o modo Charlie ou Fox XR. Então 32 ano vem, é sala 28, direita, sala 1, 2 ano, decimal 9. Direita, sala 2 ano, 9, 3, 2 ano. Solo Salvador, muito boa noite, 2 ano, 9. 64, livre decolagem, piscina 0, vento no 3, 0 graus, ano 1 da noite. Tá iniciando hoje, 64. Autorizado para seguir até o Pátio 3, Juliette Tanguzu. Salvador, Oxané 6213, para autorização, Galeão nível 360 inicialmente. Oxané 6213, autorizado Galeão nível 360. Decola pistão na zero, curva direita, curva perfil de saída da Euleda, após voa DCT Irume, intercepta pelo novembro 857, conforme rota, acena 5447, controle 1200. Curva direita da Euleda, direto Irume, após voa número 857, conforme rota, 5447, eu pressiono 1208, ao controle, o Chané 6213. Correto, o Chané 6213, já porta pronta. É, gate ao 8, confirmando o Chané 6213. Ok, sim, chama pronto, hoje. Obrigado. Vai funcionamento no 10, do 2067. Obrigado, gol 2067, chama o táxi. Obrigado, curso vai funcionamento, gol 2067. Canto 32, eu nomeio via Juliette, portão 3. Juliette Tanguzu, só um minuto, cara. boa tarde, Sola, chegando em 254, posição 04437. Guarda, Xana 6254. Guarda, Xana 6254. Azul 4463, copiou o controle? Afirmativo, está presente, vou aplaudir e o Cosme. Poderia manter a proa de Léo, porque caso visual a gente cancela e prospecta o tráfego visual? Bom, Azul 4463, vou ir na proa de Léo. Responde Léo, obrigado. Papa Romeo, Fox Eco Sierra, confirme a solicitação de descida. Fox Eco Sierra, ingresso via corredores, reporte no ingresso via corredor. É, Vera Cruz, reposta através de Paris. Vera Cruz, reposta através de Paris. Boa tarde. Romeu, Fox Eco Sierra, autorizado direto final da pistola 0. Autorizado direto final da pistola 120 para o Fox Eco. Bono 864, chame Recife na frequência 12685 até 12545. Controle 864 copiou, 2545, vai chamar. Serra controle, copiou, voz de como detectar uma sinal, 3 milhas para a pista no zero. Quem copiou o Serra vai detectar um sinal de 10 milhas da pista no zero. Chama táxi. Aciona 5464, controle 120, decimal 80. Guilherme Tango, correto, reporta para o novo estacionamento. Qual foi a posição de voado visual na rota? Sim. Guilherme Tango, 2067, boa tarde, a linha e decola, pistando a zero, ventando a 30 graus, 1-1, nós. Autorizado a linha de decolar, 1-0, vou 2-0 metros. Gente, essa foi 2075, reporte visual com a pistando a zero. Positivo, mantenha o 075, reporte com visual com a pistando a zero. Rádio TAM 3283, informação Quebec, som para a cópia Brasília. Boa tarde, TAM 3283, prepare arbor e aguarda. Arbor, preparar aqui, pescoço. Fox, prossiga, torre, solo. Serviço radar terminado, 55 milhas no setor sudoeste de Salvador, falha descida a Chamilhéus na frequência 120.1. Luna 067, decolou 38, controle 120.8, bom voo. 208-2067, obrigada, boa tarde. El Salvador, boa tarde, gol 2067. Gol 2067, contato a radar na decolagem, se ele mantém a nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 2067. Controle Salvador, agora sim o Fox da Serra visual com a pistão 1 no 0. Tente, Fox da Serra, compreende uma final visual e está me torre 1 no 8 decimal 95. 254, são 129 a bordo, alternância Guarulhos com 3 horas e 30 de autonomia. Pode saber? 129, 129. Ok, gente, táxi autorizado direito, vem índia, ponto de espera 1,95, ajuste na 020, bom rumo. 1,020, boa tarde, de direita 3,900, chama a 24. Vai pro Delta Fox, é o solo. É o Delta Fox, é o solo. Confirmando o destino? Controle, Salvador, Portel, boa tarde. Centro da Quebec, 2830, Passaredo, mantém 230, está no ideal de descida para a frente. Fox, é você? Papa Romeo, Fox, Eco Sierra, continua essa aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, continua na aproximação, aguardando autorização de pouso, Eco Sierra. Gente, aguarda a cópia do 4089. Então, 050 para o editado 3804. Assim que possível, aceita para o Edduna. Quando possível, será autorizado o mantenha para o editado. 3804. Patango Lima, Quilo Zulu, sem identificação, contato radar, mantém a Blue de março para a chegada da mão, reposta em 10 de descida. Papatango Delta Fox, cópia. Autorizado, Morro de São Paulo, nível 045. Decolagem pistão na 7, curva direita, ingresso corredor Xé, restritão no meu pé, aguardando liberação do controle. Antena 0133, controle 12080. Gente, copiado. Saneamento táxi decolagem com a torre, 1,98.95, ajuste na 0,2011. TAM 3283, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêrdula 1,7, após conforme a rota. Da coluna 0, curva direita. Perfil de saída arbora após a posição elefa. Aciona 5501, controle 12080. Autorizado Brasília, nível 360, conforme rota, up and zulu 17 aerovia. Decolada 10, com curva direita, arbó eleva. O transponder 5501 e o controle 1208. Tan 3283. Correto, Tan 3283, já passa pronto, portão 02. Chamarei próximo 02. Azul 4089, cópia. 4089. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 340, via Pazulu 44. Decola 10, curva direita, Dael, Lida Bidev, perfil de saída. Para o interceptor, via Siena 55, 10, 120, 18, controle. 4044, decola da 10, curva direita, Dael, Lida Bidev, ação 0, 0, 0, 0, então, pronto, portão 9, azul 4089. Da pista 10, reporte no localizador. Boa, Duna, 10-2000, chama no localizador, tá 3204. Gol 1-867, autorização Brasília. 867, prepara a saída, arbora e aguarda a cópia. Arbora, aguarda. Black Tango Zulu, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pat Wind, ponto de espera Chemetô, e 1-8-95, ajuste no 020, bom voo. Só Romeu Fox, Eco Sierra, solo, aos 44, confira o Pat. Seria o Pat geral do Especial 2, na rota. Confirmando o terminal? Terminal 2. Ciente, informa que terá que prosseguir para o pátio 4 e pátio 5. O senhor conhece o aeródromo? Negativo, é a primeira vez aqui, mas eu estou com a caixa, então. Ciente, só libere a próxima direita, solo 1-2-1-9, vamos coordenar o seu pátio para aero. Ciente, solo primeira direita, solo 1-2-1-9. Salação Guelpa, Delta Fox, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Pra pernoite, Fox, Eco Sierra? Negativo, Fox, Eco Sierra, a gente somente pega dois passageiros, aqui no Terminal 2. Estimado em solo de quanto tempo? Mais competição. Ok, gente, mantenha a posição no presente taxi. Vou coordenar junto à infraero para alocar a aeronave no pátio 3, no pátio geral. Ok, mantenha a posição. O Fox Taxi está confirmando meia hora em solo, confere? Confere meia hora. Ok, gente. Mais informações aqui a nossa frente, Sarita 130, aprovo, é possível? Mestre, vou autorizar, tem condições de voar na proa de Duna? Na proa de Duna, conseguimos, senhor Sarita. Autorizado voar na proa de Duna, passarido 2260. Boa, Duna, 2260, passarido, obrigado. 2260, via autorizado, descida 4, meu pé, ajustado no 020. 4000 com 1020, passarelo. 67, prosseguir. 67, autorizado Brasília, nível 360. GP do Luna 7, após conforme a rota. Da coluna 0, curva direita. Arbó, após posição elefa. Aciona 55 no 3, 120, decimal 8, controle. Autorizado, Brasília 360, Upper Zulu 97, saída agora de Nefa, curva direita, 5-5-3-1-208, controle, gol no 867. Correto, no 867, chama pronto. Pronto. Morro de São Paulo, aguarda na ascensão. Atango Lima, Quilo Zulu, desça a nível de voo 050. 050, Lima, Quilo Zulu. Fox Echo de Sierra, tá visual com o sinalizador? Afirmativo, agora visual. Ok, gente. 507, reporte atingindo direto o Morro de São Paulo. 7, reportará, valorizado em 506, reportará aqui. Echo da Fox. Juliette, Tango Zulu, decolou 48, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, grato. M2254, deixando o centro Recife, 125, decimal 1. Centro Recife, 125, 1, achando M2254, bom trabalho. Boa tarde, Patango Juliette, Tango Zulu na Arbor. Patango Juliette, Tango Zulu, contato radar decolagem. Se mantém a nível de voo 1-0-0 via saída Arbor. Ah, me chama tarde. A Patango Lima aqui, o Zulu, vou ir na Prio de Tóquio. Paulo Salvador, o TAN 3283, no finger número 2, solicita autorização para puxa e acionar. Autorizado, TAN 3283, chama a tarde. Chama lá. Maquilo Zulu, Prague Zona, 050. Passarelo 2230, desça 3.000 pés, ajustado no 020. Desce para 3.000, 2230, passarelo. Tango Zulu, confirme a Prio e Delta do destino. A Prio 276. Tango Zulu, após 6.000 pés, autorizado voar direto do destino. Confirme. Corrija, autorizado voar a presente, o destino 276. Autorizado o destino 276, tinha pouso no 7. 3-0, Juliette Tango Zulu.